Antônio Salvador, eu vou 567. Voo no 567, contato radar, sobe o nível de voo 360, saída Arbor. Pede salto 360 na saída Arbor 567. Xenia 6314 com 90 a bordo, 1320 Altena Salvador. Xenia 6314 até o ponto de escala, torre 11895, ajustado no 094, por favor. Passeio 095, obrigado, boa noite. Apenas correto, confirmado o transporte por Xenia, agora será o 5506. 5506, obrigado. Salvador, boa noite, o Gol 9940, ciente da informação. Yeah. Autorização Guarulhos? Para Guarulhos, é quase cópia. Autorizado então 360 via Abre do Luna 6 para bater o Zulu para seguir a rota, decolada 90, curva direita da El Linda Bridge, 5004 para fonte 208, controle 9940. Muito grato, né? 7-0-0, 5-0. Confirmando o nosso número na aproximação? Número 1. Opa, a gente tem que cortar o sentido. Possível, velocidade e critério. Obrigado. Motor está 3897, boa noite, vai cruzando 2000. Está 3897, contato radar, Sabel 320, saída da El. 320, na da El, 3897. Restrições, 3897? O TAM 3897 livre de restrição, voa de curva direita para o de Leda. Maravilha, direita Leda, livre restrições 3897. Cruzeiro Salvador, boa noite, Oxeira M3, 114. O Trip 5219 chama Recife na frequência 1260, secundário 1288. Salvador, boa noite, Oxeira M3, 114. Centro Recife 1288, 260. Bono 567, Recife agora, frequência 128, decimal 8, secundário em 260. 288, 260, Bono 567, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, Xanay 63, 14. Xanay 63, 14, o controle? Já está chamando, Xenia 314. Positivo, sobe o nível de voo 340 no perfil da Momo. 340, pode voar Momo da presente? Mantendo o perfil, o 6314. Mantendo. Salvador, Xané 6259 para o táxi com 158 a bordo, 400 de autonomia alterna ao galeão. Sim, então eu copiei a autonomia. O Xané 6259 está autorizado o táxi da ponte espera da pista 10 via Pai Twin de Alfa. No ponte espera chama a torre em 118 decimal 95 ajustado 10 no 4. Autonomia 4 horas e 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, Ciente para 2000, vai para o setor norte 2733. Linha 720, Broad Duna, desce para 2000, ajuste a 1-0 no 4. Duna 2000 na 0 no 4, web 6720. Sete, Centro Recife, frequência 125.1, no secundário 133.25. 251-3325, obrigado. 2733 da Força Aérea. Temos a informação de um tráfego agora na posição de 11 horas a 10 milhas, cruzando 4.000 e descida para 2.000 pés, é um 737-800. Após o tráfego interceptar o ILS e aproximar, o senhor prossegue para o ILS, correção, o VOR da pista 10, possível? Afirmo, e o visual com tráfego vai se aproximando. Só copia para mim, será possível afastar ou... O senhor prefere o quê? O senhor será, após o pouso desse 737-800, só terá o senhor para efetuar o procedimento. E se afasta direto, camarada. Positivo. Autorizado procedimento para o Web 6720. Confirme, 6720. Autorizado ILS para o 6720. Autorizado interceptar e completar final, 6720. Positivo, vai chamar estabilizado, 6720. O 2733 da Força Aérea, deixa eu autorizar a curva direita na proa do VOR. Direita na proa do VOR, 2733. Professor, boa noite, Xará, 62, cronômetro, escuta. 6259, boa. Sobe o nível de voo 360, contato radar estabelecido, Cidadel. 360, atenção, quando possível, lenda na próxima. Ele está avistando, Mercedes 20. Se o Mercedes 20 completa a final, faz o cheque pré-pouso e torre 1895 com pouso. 2895, boa noite, muito graças pela colaboração, Mercedes 20. Boa. O Xané 6314. Mercedes 14, escuta, prossiga. Recife agora 12545, secundário 12685. 2545-2005, boa noite. O 6259. Treinamento só foi feito após o bloqueio, aquela forma de entrar de ordem, padrão e após a faixa. Gente, o 2733, após o bloqueio, a órbita e após o afastamento, reporta do bloqueio e após só no afastamento, 2733. Ciente do bloqueio e após só no afastamento, 33. Alô, boa noite, 3197 da Tan, Quatango. Por gentileza, quando possível, Galeão, 360. Pronto, cópia, 3197. Prontíssimo. 30 Galeão, via Perdulo 10 até SMAP, após conformada do plano. Nível de voo é o 360, decola da 10, com a primeira curva à direita, na primeira saída da EL, Leda, após bridge. A cena transponder 50, 13 e o controle 120, décima 8. 970, autorizado Galeão 360 nível, decola da 10 com a primeira direita da EL, Leda Bridge, segue Perdulo 10 SMAP. 50 no 3208. Acessime para push e acionamento no 01, então 3197. Acessa. Solo 67-209-7, livre a pista na sua escuta. Boa noite. Web 6720, boa noite. Psexex V Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeo Fox, Alpha Fox. Controle? Papa Romeo Fox, Alpha Fox. O Papa Romeo Fox, Alpha Fox. Os três dias autorizado direto Puka, o Fox, Alpha Fox. Curvando direto Puka, Papa Romeo Fox, Alpha Fox. Bom, no 601. 601 agora. Gente, mantém a posição número 2 no setor, gol 1273. Mantém a posição, gol 1273. Ok, lição de espera 2733. 102733, repórter iniciando afastamento. Portar alto 33. Oceané 6259, Centro Recife, frequência 125, décima 1, secundário 13325. 2513385, Oceané 6259, obrigado, até mais tarde. Bota a autonomia 3 horas e 53, alternando ao Galeão. 71940188 a bordo, 3 horas e 53, Galeão. 30 táxi para o ponto de espera da pista 10, via Índia Alfa, no ponto de espera de minha torre, 18.95, ajustado 10.15. Gente, destaque com 18.95.10.95.940. Bono 273, abriu o pushback, acionamento de Chemitaxi no 03. Alê, vem chamar ataque, Bono 27. Pronto, cota. 601 é o solo. Bom, 601 autorizado Galeão, via Perdulo 10 até SMAP, depois direto Luft, após conforme a rota do pano. O nível 360, decola da pistão no zero com a primeira curva à direita. No perfil da saída da EL, leda após brilho. A cena transponder 50111 e o controle 120.8. Upper 1 a 0 até Smart, após conforme rota. 1-0. O Fox Alpha Fox chama o centro Recife na frequência 125.1, secundário 13325. Chama centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.5, Papa Romeo Fox Alpha Fox. Paulo Gol 1-2-7-5 para o táxi. 1-2-7-3-0, procedimento 2733. Complete aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. Você era 2733. Chama a torre 2735, completando.